Há mil anos os moleque tá no corre, pra ser destaque na favela sem revolve. Bagulho virou e com nós ela se envolve, ela se envolve. Prosperou, e a favela prosperou, prosperou, prosperou. Prosperou. E os moleque prosperou, prosperou, prosperou. Várias partidas foram dadas sem posição pra largar. Only position pra favela é posição irregular. Mas a vitória não é só sonho, pódio também é nosso lugar. Se Deus apostou em você, a chance é grande de ganhar. Hoje de nave rebaixada, ontem de cross, homem que vive entre fera. Se torna feroz, habitat dos vida louca, o morro tem sua voz. A rua é abrigo pros moleque, labirinto pros playboy. A vela hoje desce asfalto e apresenta seu kit. Cinema, futebol, é sucesso sem limite. Já mudamos de fase, aumentamos o pique. Escoba faz seu corre montado no Honda City. Das bike até as nave, hoje tamo bem mais chique. Hoje tamo bem mais chique. Há mil anos os moleque tá no corre, pra ser destaque na favela sem revolve. Bagulho virou e com nós ela se envolve, ela se envolve. Prosperou, e a favela prosperou, prosperou, prosperou. Prosperou. E os moleque prosperou, prosperou, prosperou. Prosperou. Quem aqui não quer luxar? Ouro, prata, carro, moto, mulher e celular. Mas nem tudo é pra todos, cada um no seu lugar. Na corrida pelo ouro, vê se não vai tropeçar. Evolução é necessário, progresso é fundamental. A união das quebradas gerando força total. Hoje destaque na mídia, ontem noite sem jornal. Leve seu medalha nocaute antes do round final. Os moleque tão no corre fazendo por merecer. As donas de responsa tão querendo se envolver. Não importa o que tu faça, não adianta se esconder. No jogo do amor, cupido vai fechar você. Os moleque tá no corre, pra ser destaque na favela sem revolve. Bagulho virou e com nós ela se envolve, ela se envolve. Prosperou, e a favela prosperou, prosperou.